Salvador Chané, tráfego da TAM, está chamando o portão 2, após o banho está livre, chame o táxi. Gente, após o tampo 2, chama o táxi, 62. Que estão sentindo a intenção de decolar da cabeceira ou da intenção da delta? Está autorizado, conquista uma centena, rota direta, decola no zero, direita, no perfil da árvore, após a árvore direta conquista. 51 no 57 transponder, controle no 208. Para o acionamento, o Alfa Tancado. Autorizado, acionamento, Semtex. Sim, pode esperar, dá onda zero e pronto. 3895, ali mantém pista no zero. Ali mantém 3895. Azul 4463, decola 25, controle 120, decimal 8. 208, boa, 4463. Não, autorizado, chegada a Mari, destinada de voo 016. Flor de Mari, azul 4076. Que o alvo da UTAM inicialmente táxi até a saída do pátio 3. Tráfego da Avianca no push vai seguir o mesmo assim que o mesmo inicial táxi. Bom, alfa tango tango. Inicialmente mantenha na saída do pátio 3. Ato radar, saída da El, sub mantenida de voo 160. 160, azul 4463 na delta. Então, 3895, autorizado a decolagem, pista 1, 0, 0, 0, 9, 0 graus, 1, 6, 2, 9. 3, decolagem, 3895. Juliette Bravo Delta, desce para 1.500 pés, ajuste no 0.105. 1.500, 1.500, Juliette. Objeto 6741 on 10.10, we'll push back at 7. Push, tapa no push, estéreo 1, tapa no tex. 6741. Objeto 6741, clear, estéreo, and push, we'll come back to 7. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3895, cruzando 1.500, na Dael, solicita pro Ange Dael da presente, completamente visual. Direto com 1.015 agora, livre táxi direita, lá 2895. Alfa Tango Tango, segue a vinha, cadê o pau de espera, lá torre 1895, ajuste 1.015. Centro Recife, boa tarde, é Oceané 6213. Salvador, o TAM 3895 solicita pro Edital. TAM 3895, aguarda. Aguarda. Ai, Quebec, desce pra altitude de tráfego, frequência livre. Oceaner 6213, boa tarde. Oceaner 6213, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Tudo bem. Azul 4463, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, azul 4463. Boa tarde, torre. A 3895, da presente, Rui Leida. Da presente, Leida, obrigado. For ready for taxi has a 118 on board, 3 hours and 48 minutes, out and 8 seconds. Escuta do controle? Zero. Ready point, 1010, and call tower frequency 118.95, Canadian 015. Jet 2741, clear taxi. Via India to Holy Point runway 10. We call tower when ready, 1180 or 95. That's correct. Canadian 015. 1015, thank you. Eu Campo Vista, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chame torre 11895. 1895, obrigado. Mike Gillette Romeu, prossiga. Alinhando na região da Federação, senhora, a gente está sobrevoando em Calamari. Gente, mantenha 500 pés, ajuste 1015. 1015, vai ingressar na região litoral, Mike Gillette. Azul 4463, chame Centro Recife na frequência 1251, perna 13325. 1351, 3325, obrigado. Azul, distância 3144. Tango Tango, atento a estrela turbulência da aeronave que decola à frente, quando pronto, autorizado a decolagem, vento 080 graus, 18 nós. 10 para uma centena. Tango 3144, ciente, acendo a indicação, autorizado a chegada à mar e disponível de voo 050. 050 na mar. Azul 4076, desça para 3000 pés, ajuste no 0115. Oceaner 6254, contato radar, saída da EL, subir, manter nível de voo 360. Fazendo 360 na DAEL, autorizaria direto da EL, por favor, senhor? Autorizado da EL, Oceaner 6254. DAEL, obrigado. Gol no 941, reautorizado, disponível de voo 060. Descida 060, gol no 941. Web 6721, disponível de voo 070. Alfa Tango Tango, decola 34, controle 120, decimal 8. 08, Alfa Tango Tango. Vai girar base ao 0, com trem baixa, caso direto em Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado pouso, pisto no zero, vento 080 graus, 189, ajuste no 095. Juliette Bravo Delta. Ah, livre pouso na 10, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta Tower, good afternoon, Webjet 6741, ready, holding point 20, 1-2. Good afternoon, Webjet 6741, maintain holding point, stand by for takeoff. Maintain holding point, Webjet 6741. Gol no 754, chame torre 11895. 2, gol 754, ILS está 190. Gol 754, complete a aproximação, guarde informação de pista livre. Vento 080 graus, número 12 é nós, ajuste no 015. Ok, aguardando o gol 74. 251, 3, obrigado. Sul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a sinal ILS, que foi reposto, estabilizar localizador. Tá, 3144, poderia prosseguir na proa de Duna? Solo os 3000, livrar direito no 21-9. Desça até o curso localizador, curve à esquerda, proa 050, reposto estabilizado. 050, reposta 3144, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Para 4000, 1015. Controle, o papapá, Mike Juliette Romeu, passando através do parque de situação. Mike Juliette Romeu, chame torre 11895. 1895. Ok, possível, o lift post na 1-0, trem parece travado, gol 74. 1941, reautorizado, disponível de voo 050. 050, gol 941. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, reporte seu farol de Tapuã, intenção de pouso e abate. Então, senhor, estou com o voo do farol de Tapuã, a intenção é sobrevoo em Estela Maris. Tá, ok, estou ciente, então, sobrevoo em Estela Maris, mantendo na minha escuta o Mike Juliette Romeu. A escuta da torre, Mike Juliette Romeu. Escuta da solo? Aqui, boa. Ele vai transponder, por favor. Canal 6254, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Com Recife agora, boa tarde, tá? Seven, four, one, up the traffic, short, finding clear, line up and wait. Web 6741, the line up and wait, after the traffic and line up. Web 6721, reautorizado, nível de voo 050. Web 6721, correção 060. O Mike Juliette Romeu está sobre o farol de Itapuã e solicita sobrevoo em Estela Maris. Ok, estou autorizando prosseguir, estou sendo sobrevoo em Estela Maris, mantendo minha escuta. Mike Juliette Romeu. Escuta, Romeu. Ono 754 no solo aos 39, lembrar direito no 21-9. 574, no solo aos 39, 21, décimo 9. 219, obrigado. Object 6741, clear takeoff, runway 10, Indy 100 degrees on 69. Object 6741, clear takeoff, runway 10. Projeto Portão 8, eu vou no 74. Tá, 3144, mantenha 4000, tráfego 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés. Charlie 402. Azul 407-6, chame torre, 1-1-8-9-5. Bom dia, 407-6 da Azul, passou externo, baixado travado. Bom dia, Azul 407-6, número 1 para pouso, informa aí, pista livre, vento 090 graus, 1612 a nós, ajuste no 0 no 5. 1015, aguarda para pouso, 4076, seu autorizado pouso, vento 090 graus, número 62. Livre pouso, 4076. Pouso 94. TAM 3144, desça para 2000 pés, ajusta no 0115, autorizada final ILS. Expo e reposta estabilizar localizador. Gente, vamos descer então para 2000. Departure, good afternoon, we have just 6741 on dial, departure. Cabin 6741, radar contact, climb at level 340, dial departure. Climbing 340 on dial, departure, we have 6741. Gol 1941, desça para 3000 pés, ajuste no 0115. 3000 pés com 1015, 1941. Alfa Tango Tango, aguarde para reassumir a navegação, suba para o nível de voo 100. Ok, aguardando para reassumir a navegação, subindo para 100, Alfa Tango Tango. 6721, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Para 4000 pés, com 1015, o WhatsApp 6721. Azul 407-6, solos 43, a livrar 121, décimo 9. 1970, gol no 941. Azul 76, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, por favor. Juliette, por favor. Alfa Tango Tango, reassuma a navegação, vou na frase Vitória da Conquista. Alfa Tango Tango, vou na Vitória da Conquista, graças. 3, 144, chame torre, 1895. F2, 1941, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado a sinal ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, X-Way da 1041. TAM 3804, desça para 4000 pés, ajuste no 015, livre das restrições em TAP. Web 6721, desça para 3000 pés, ajuste no 015, reduz a velocidade para 1909. 3804, preparação para evitar tráfego, curva de esquerda, proa 040. Esquerda 040, TAM 3204. Quantia 5721, autorizado CCK IRS. Web 6721, na guarda. Web 6721, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada final ILS X-Way, reposto estabilizado. O ILS, gol no 941. Gol no 941, chame torre 1895. 1895, gol 941. Salvador, muito boa tarde, gol no 941, final da 1-0, baixar a travada. Gol no 941, boa, complete aproximação, informarei pista livre, evento 1-centena, 189, ajuste no 015. 1-0-5, aguardando a autorização de pouso, 1-941. TAM 3804, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Para 2000 pés, até 3804. Só Tango Tango, não recebe o seu modo chat. Alfa Tango Tango. Web 6741, contact Recife Center 125 Desmond, if unable 133 Desmond 25. Eu já sei que Alfa 1 é contact center, 125 Desmond 1, and alternate 133325. Alfa Salvador, boa tarde, Alfa 3144, e pronto, desculpa. Alfa 3144? Utilizado táxi via Alfa Juliette, portão Uno. Alfa Juliette para o Uno, 3144. Uno 44 corrigindo, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, 3144. Chantal com o localizador, curva direita, proa 060, reporta estabilizado. 060, vai reportar estabilizado, tá? 3804. Web 6721, estabilizou? Afirmo. Chame torre, 1895. 1895, confirme. Afirmo, 1895. 1895, já. Torre, boa tarde, Web 6721. 6721, compartilhe a informação, número 1 para pouso, informa na vista livre. 110 graus, 1612 é nosso. Sim. Solo, boa tarde, voo no 941, livrando o Cispo. Voo 941, deve vir Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. Confirme o vento. Venta de 11 centena com 16 nós, 1,62. Seguinte, livre pouso 990, meta 10 anos. Papapá, Mike Gillette Chamel. Prossiga. Está presente aqui em Salamares, solicita regresso em Guardabata. Ok, autorizado da presente, aproximação direta para a Bata, reporte no solo controlado, vento 1 centena no 619, ajuste no 015. Só apenas informação, 737 na curtíssima, sinal pistino 0. No visual, vai na retaguarda, autorizado, final para Bata, Romel. 7721, helicóptero aproximando da direita, sem interferir. Direto Bravo Delta, Lima, para ingressar na Taxi Mike, chame Torre 1-95 para ingresso na Mike. Direto Bravo Delta. Papá Lima, prossiga. Papá Romeu Oscar, Papá Lima, prossiga. Objeto 6721, solo 53, é livrar 121 do décimo norte. Oscar Papa Lima, prossiga. 53, é livrar 121 do décimo norte. 219. Copiado. Oscar Papa Lima, ciente, sobre o nível de voo 085, confirme seu transponder. Paulo, um bom dia, Web 6721, valeu. Web 6721, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, né? Chame Torre 1895. 1895, obrigado.